estremeceu, anoiteceu, apareceu a lua e o brilho desta pele tua, da pele tua. O gelo foi quem lhe restou. Thank you.